ainda na ponta de espera 1895, rachamento 1015. Quatro, voe direto a Aracaju, chame Recife em 12685, terno 3325. Correção 1-3365. Voando direto a Aracaju, lhe agradeço muito por isso. Chamarei Recife 268-3365, é 3-5-5-4. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Numa 05, bom dia, linha e mantém cabeceira no zero. Mantém no zero, numa 05. 3517, decola os 1-3, controle 19-8, bom voo. 19-8, bom dia, 3517. 3517, decola, agora eu fito. 3517, contato radar, 380, gole eu fito. 380, gole eu fito, 3517. Na Preso Luna 6, ISPOS conforme plano, controle 199 decimal 8, transponda 5542. Estacionamento, chame para o táxi, 02561. Autorizado o feedback assinar, chame táxi no 897. Tá 3153, assim a identificação via chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste na 095. Nome 05, livre decolagem, pistão no zero, vento 1-10 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem, nome 05. 1-642, após a rolagem do Boeing, a linha e mantém cabeceira no zero. Ou 1-642, a linha e mantém cabeceira no zero. Ele mantém a 642. Oscar Romeu, prossiga. Paulo, Una Mil Pés autorizado, decolada Una 7, primeira curva direita, ingresso no corredor Axé, controle 199 decimal 8, Sione 01 na 76. Correto, Una Mil Pés no corredor Axé. PB9? Dois a bordo, chame torre 1895 para acionamento de táxi de decolagem, voo altímetro 1015. Agora ficar o meu copiou? Nome 05, decola os 1-7, controle 1-19, decimal 8, bom voo. 19-8, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, voo no 605, decola na Daniel. Voo no 605, contato radar, voo 360, saiu da Daniel. 360 na Daniel, 605. 642, livre decolagem 10, vento 1, 20 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem, 642. Luna 607, chame Recife 1251, alterna 13325. 1251, 1235. 3325. 1251, 13325. 54, autonomia, alterna caminho. Luna 897, via Índia, no ponto de espera 1895, altímetro 1015, no voo. Alto de ataque, né? No ponto de espera 1895. Muito obrigado. Controle, está 3597? 3597, possível. Possibilidade de voo fixo da presença? Não tenho saída, aguarde contenção, 3597. Aguardando 3597. Táxi até as proximidades da pista zona 028, lá transfere 1895, altímetro 1015, bom voo. Espera pro Caracaju, entende? Fora 2561, autorizado a alinhar e decolar da pistão no zero, vento 110 graus com meia dúzia de nós. Tá 3597, me Recife em 1288, aperto 260. 2288-260, tá 3597. Rua direita, ingressa no corredor Axel, no meu pés, controle 198, acione 0121. O meu livre acionamento 45, chama táxi. No 897, alinha e mantém agora, cabeceiro no zero. Alinha e mantém, cabeceiro no zero, 897. Agora 2561, decola os 22, controle agora em 119.8, bom voo. Agora 2561, controle 119.8, grato, bom dia. Agora 2561, saída da El. Agora 2561, contato radar, voo 360, da El, Leda Bridge. Agora 2561, da El, Leda Bridge. Gol 605, chame Recife 1251, até 3325. 251, 3325, ó. estacionamento, reporta pronto para o táxi, Índia November Alpha. Lima, pronto, cópia, Ituberá, Onsenteniac. Onsenteniac, Ituberá, autorizado, decola da 197, direita, saída Gole, Eval, após Eval, direto, controle 199.8, responda 5537. 12685, alterna 13365. 2685, 13365, 614. Decolagem, não vou. Mais. Via bomb, desça para 2000 pés, ajustou a 015. Via bomb, para 2000 com 015. Via pan para cópia? Guarulhos, 340 autorizado, via por 50. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Subida da EO, Leda após Leda Bidev. Controle 199.8, acione 5555. 5555. Autorizado o início do táxi, reporta no ponto de espera da Papá para ingresso November Alfa Romeo. Para pushback acionamento, são 13979. Uno 897, decola os 25, controle agora em 119.8, bom voo. Muito obrigado, 119.8, tá boa. Controle Salvador, muito bom dia. Voo 897, decola Madael, passa 1500 em ascensão. 897, contato radar na decolagem, suba 360 ou 1897. Suba 360, 1897. Alô, alinhar e decolar, pistão no 7, o vento 120 graus com 8 nós, o November Oscar Romeo. Autorizado, pushback acionar, chame táxi. INS para o 3153. 3153 está autorizado a LSX-Sui, reporte no localizador. Bom, que ao sul de Duna, tem um helicóptero aqui antes pés que não interferirá no seu procedimento. Em frente, INS para 3153, sentido trapo. 345 para Ilhéus autorizado em nível 280, na cola da pista 1-0, primeira curva direita, subida da Elvo. Leda após Leda direto com destino. Controle 199.8, responde 5554. Autorizado em Ilhéus 280, decola da 190 com curva direita na Bel, após Bel Leda, após Ilhéus. 1198 é o controle Salvador, 5554 acionando o transponder do TRIP 5345. TRIP 345, correto, chama para pushback acionamento. Portaria, obrigado. 1198, bom voo. 1198, graças, não vem melhor som, meu. Gentileza, seria possível voar direto Brit? 897 agora em coordenação. Guardando o gráfico. Fortaleza, solo Salvador é o total 9911. Pronto, cópia, Fortaleza 310. Autorizado Fortaleza 3110, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Fruti, controle Apera 1998, transponder 5540. Total 9911, autorizado 3110 para Fortaleza. Escola da 10, curva esquerda, na frente. Controle 198, transporte 5400. 0770 para Mansur Jovete, bom dia. Diego 9070, aciona a identificação. Desce ao nível 050, chegada Mari. 50 na Mari, 9070. Opera 2561, chama o centro Recife na frequência 125.1, secundária 133.25, 133.25. Opera 2561, Recife, 125.1, 133.25. 3153, confirme estabilizado DLS. Estabilizado, pessoal. Você com a torre agora, 118.95. 18.95, bom trabalho. Opa, papo para novembro, Oscar Romeu, condições visuais, reporta a farol da barra. Reportará a farol da barra, novembro, Oscar Romeu. Torre Altan 3153, transfere, visual baixar para baixo. Tem controle? Altan 3153, sinal. 2118, decimal 95, Altan 3153. 1895, desculpa. 5973, taxi em frente, Índia, ponto de espera 1895, altímetro 10015. Bom voo, obrigado pela mala aí que vocês estão levando. Complete nós. Livre pouso, pistão 0, confirma ajuste de altímetro, por favor. 97, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundário 13325, bom voo. 25133325, grato bom. Remando o Índia 90 Alfa, pronto para ingresso. Pode alinhar e manter, tabiceiro 17, o Índia 90 Alfa. Afirmativa, Juliette está em manutenção. 015 agora. 0530. Gente, papapá, 9 Alfa Romeu, direto com o de São Paulo, condições visuais, reporta. Fora da CTR. Bom, aqui o patrão libera a CTR na operação, tá? Índia November Alpha autorizada a decolagem pistão no 7, o vento 130 graus com 7 nós. 153, solo aos 33, direita 121, décima 9. Direita 129. Solo 3153, de voo, 2 curtos. E a Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3153. Gil 5973, aproveite e fale, por favor, fale pro Bispo pagar a caixinha. Chamei 6200, tenho identificação, deve ser o nível 060, 060, chegada a Mare. 060, chegada a Mare, identificou o cliente da Juliette. Total, parte 3 autorizado, se não vai. Total 3153, para a grata, não parece. Portão 10, 3153. Confirma o portão? Portão 10. Romeo Índia November Alpha, e o PES Corredor Axé, contato decolagem, confirma intenção. Gente, o Papa Romeo Índia November Alpha, reporta Farol da Barra. 73 decola aos 36, 19-8 agora o controle, tenha um bom voo e um bom dia. 19-8, bom dia. São Romeu, controle. Gente, frequência livre, November Oscar Romeu. Controle Salvador, muito bom dia, seu Rio 5973. Rio 5973, contato radar na decolagem, só manter o nível de voo 310, dá presente, está autorizado a proa do Romeu Fox 018. Afirmativa, acendendo 310, da presente autorizado, proa do Romeu Fox 018. Afirmativa. O Papa Romeu, Mike Tango Juliette, no Fox de carga para pushback esse momento. Mike Tango Juliette, aguarda para iniciar o passe 3. Vai parar o Mike Tango Juliette. Bahia, na escuta do azul 4208. 4208, a sua identificação desce ao nível 070, chegada a Mari. Identificou, desce 070, chegada a Mari, 4208, Brasil. Voo 9070, descida até 2 mil pés, QNH-10-16, na proa de Duna, autorizado a interceptar a final do ILS X-Ray. Controle informa, temos um helicóptero nas proximidades do ILS, entre o farol da Barra e o farol de Matá. Aqui os pés não interferem na aproximação. Voo 9070. Gente, 9070, 2020. Controle autoriza para o estado para o 4201. Pois aguarde. E o Serra Lima autorizado, ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceiro 17. Para o 060, Chanel 6200, para prosseguir na visita. Chanel 6200, desce ao 050. Confirme a posição para o muito fácil. 050, desce até o 050, 6200. 050, graças. Controle Salvador, é o Rio 5973. 5973, prossiga. Possibilidade de coordenar com o Recife 330 como final? Total, em frente, Juliette. Correção, em frente, Índia Alfa, ponto de espera 1895, ajuste 1016, boa viagem. Área 13365. Confirmando só a primária 125. 2545. Secundária 13365.